Se você segurar nas suas mãos, você vai chegar. Segura na mão de Deus e vai. Segura, Ele não te abandona. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus. Sustentará. Não tema, segue adiante e não olhes para trás. Segura nas mãos de Deus e vai. Agora pegue na mão do teu irmão. A jornada é pesada e te cansas a caminhar. Segura na mão de Deus e vai. Orando, jejuando, confiando e confessando, segura na mão de Deus e vai. Agora, levanta sua mão e declara. Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não tema, segue adiante e não olhes para trás. Segura a mão de Deus. Senhor, sempre te revestirá. Segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu e jamais te deixará. Segura na mão de Deus. Ela te sustentará.